Discoteca. Discoteca. Do meu pai. And the sky was made of amethyst. And all the stars were just like little fish. Alô, começando mais um Discoteca do Meu Pai, eu sou a Júlia Padovan e o podcast de hoje tá nos anos 90, mais precisamente em 1994, quando esse álbum aqui foi lançado. O álbum de hoje é Live Through This, do Hole. Mas antes da gente entrar de vez, eu queria pedir para vocês avaliarem o podcast se vocês estiverem ouvindo no iTunes. Eu não aceito menos de 5 estrelas. E se você é fã de verdade, avalia nós lá. Para interagir com a discoteca, nós temos o Twitter, @disquedomeupai. E para relembrar tudo que já passou por aqui, tem a playlist do Discoteca no Spotify, que eu vou deixar o link na descrição para vocês. Agora sim, vamos cair para dentro aqui no álbum dessa banda que gera muitas controvérsias por aí. Esse foi o segundo álbum da banda, e para quem ainda não se ligou, essa é a banda que tem como vocalista ninguém menos que Courtney Love. A faixa que a gente tá ouvindo agora foi inspirada no relacionamento da Courtney Love com o Billy Corgan, do Smashing Pumpkins. Courtney Love gera opiniões diversas por conta de toda a relação dela com o Kurt Cobain e com a Frances Bean, filha deles. E esse álbum saiu meio ali no olho do furacão, porque o Kurt Cobain tinha se suicidado uma semana antes do lançamento. Então muitas das composições têm bastante a ver com esse período. Quando o Kurt ainda era vivo, ele e a Courtney Love tiveram problemas com a custódia da Frances Bean, e a Courtney Love escreveu a faixa I Think That I Would Die. Miss World, que a gente vai ouvir agora, por exemplo, fala sobre depressão pós-parto. Também é seguindo essa linha e essa temática de falar sobre a família e a maternidade. Esse álbum apresentou uma sonoridade mais pop, se comparado ao anterior Pretty on the Inside, lançado em 91. Aqui existe mais melodia e faixas que têm mais potencial para tocar nas rádios e virar hit, algo que viria a se desenvolver ainda mais em Celebrity Skin, mas sem perder a sonoridade mais agressiva que vinha ali daquele universo grunge. Além de temas mais pessoais, algumas composições da Courtney Love nesse álbum tinham algumas provocações, como Rockstar, que faz uma crítica ao movimento Riot Girl, do qual ela foi excluída, não sendo considerada como uma artista do movimento. E mesmo em I Think That I Would Die, que fala mais sobre a história da custódia da Frances Bean, tem uma frase que é She says, I am not a feminist, que faz referência à fala da Julia Roberts em uma entrevista que ela deu na época, dizendo que ela não era feminista. Da Courtney Love, mas é óbvio que ela não fez tudo sozinha. Algumas composições ela fez em parceria com a Cat Bangeland, que era da Babies in Toyland e foi companheira de banda da Courtney Love na banda Pagan Babies. E o álbum também teve participação do Kurt, fazendo os backing vocals de várias faixas. Essa foi a faixa que mais fez sucesso e fala sobre como ela enxergava a relação dela e do Kurt Cobain, questionando os sentimentos dele e como ela se sentia dividindo o Kurt com os fãs. história toda do Kurt e da Courtney Love é bem conturbada e as reviravoltas que viriam a acontecer tornam tudo mais interessante. Porque a Courtney gosta de arrumar uma briga. Ela e o Billy Corgan, há pouco tempo, ainda trocavam faíscas no Twitter. Eles tiveram idas e vindas no relacionamento, o Kurt Cobain odiava o Billy Corgan. E em Celebrity Skin, o Billy Corgan foi uma figura bem importante nas composições em parceria com a Courtney. E o mais louco é que o Billy Corgan adora a Frances Bean e eles costumam trocar umas ideias. Galera muito louca mesmo. E bom, se você sabe de alguma história maluca da Courtney, se você odeia ou adora ela, manda aí nos comentários pra mim. E agora eu vou ficando por aqui e deixo vocês com Jennifer's Body. Um beijo, tchau, tchau. Yeah.